Panorama Agrícola para 13 de agosto de 2010, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, hoje é sexta-feira, este é o Panorama Agrícola de 13 de agosto, noite de lua nova. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: flores e frutos do futuro dependem da sua semeadura hoje. Com Simone Barrinho, você confere uma dica feminina para você dar volume ao cabelo. Noticiário: Paranaguá visita maricultores em Florianópolis. Alimento e Companhia, licopeno, pitanga e tomate. E na entrevista desta sexta-feira, Acolhida na Colônia, um projeto de agroturismo que deu certo. Você assiste domingo ao programa SC Agricultura, 7h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Vive, na Sky 104. Este é o Panorama Agrícola, fique ligado. Para participar do programa, telefone 48-3239-5647 ou e-mail panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Se você tem cabelo liso e deseja dar volume através do corte, o ideal é cortá-lo em camadas. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Maricultores de Paranaguá e técnicos da Emater do Paraná estiveram recentemente aqui em Florianópolis no CEDAP, o Centro de Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca da EPAGRE. A ideia foi obter informações sobre a maricultura local e também sobre o cultivo de macroalgas a um experimento piloto da EPAGRE na Praia do Sambaqui, em Florianópolis. Da macroalga é possível extrair uma substância usada largamente na indústria alimentícia, também na indústria de cosméticos e na indústria farmacêutica. É a EPAGRE, é Santa Catarina, exportando conhecimento aí para o Paraná. Olha, é só vendo para crer, mas eu vi, foi no site de notícias da revista Globo Rural. É o maior caranguejo do mundo, capturado no Pacífico e em exposição na cidade de Haia, na Holanda. Ele mede 4 metros de largura, contando as patas, e acredita-se que esse caranguejo tem em torno de 40 anos de idade. Está sendo chamado de Crabzilla, uma mistura da palavra crab, caranguejo em inglês, com Godzilla, um monstro da ficção criado pelos japoneses. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. O licopeno, substância responsável pela cor vermelha das frutas e hortaliças, é um antioxidante que, quando absorvido pelo organismo, ajuda a impedir e reparar os danos às células causados pelos radicais livres. O tomate e seus derivados são sempre lembrados como fonte de licopeno por serem os mais consumidos. Mas essa substância também é encontrada no mamão, pitanga, melancia e goiaba vermelha. In natura, nenhum alimento supera a pitanga. Os alimentos ricos em licopeno são considerados funcionais. Nutrem ao mesmo tempo que previnem doenças. Estudos indicam que o consumo de licopeno garante a redução dos riscos da ocorrência de alguns tipos de câncer, retarda o processo do envelhecimento e garante efeito protetor contra o colesterol ruim. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O Panorama Agrícola conversa hoje com Thaís Guzatti, que é uma das fundadoras do projeto Acolhida na Colônia, que envolve em torno de 20 municípios de Santa Catarina e atua na área do agroturismo. Fala para o ouvinte do Panorama Agrícola, Thaís, por favor, um pouquinho sobre esse projeto Acolhida na Colônia. A Acolhida na Colônia é uma associação de agricultores familiares. Hoje ela atua em mais de 20 municípios, 25 municípios com mais de 150 famílias, né? São agricultores familiares que lá pela década de 90, início dos anos 2000, 2001, começaram a ter uma grande dificuldade de geração de renda na agricultura familiar e passaram a procurar atividades para complementar, né, o seu cotidiano, a sua renda. E aí, então, encontraram no turismo essa oportunidade, foram buscar inspiração na experiência francesa, né? O turismo na França já é rural, né? É desenvolvido na França já desde a década de 50, tem uma super experiência, resultados bastante interessantes. Então a gente foi buscar lá uma inspiração, encontramos na França a Associação Aquei Paysan, que deu origem justamente à Associação Acolhida na Colônia, né? Então hoje os nossos agricultores familiares, eles estão organizados em cada município num grupo, né? Numa pequena associação, e se dividem, né? Alguns se dedicam mais à parte de alimentação, outros mais à parte de hospedagem, venda de produtos, lazer, né? Se complementando. Thaís, e o ouvinte que desejar passar um dia ou um final de semana no campo, apreciando as belezas naturais e a culinária, a gastronomia, ele deve proceder como? Bom, a gente tem um site que é o www.acolhida.com.br. Ele entra nesse site, tem um local chamado Destinos no site, e ele pode escolher o município e dentro do município vai aparecer a lista das famílias, ele pode escolher as famílias, a característica que mais. É importante frisar que todos os nossos agricultores seguem normas, né? Para cada tipo de serviço existem regras básicas, que justamente para garantir, né, para o visitante uma infraestrutura mínima, uma qualidade, né, para sua estadia. São produtores orgânicos ou em conversão, né, aqueles que estão em processo de conversão para agricultura orgânica ou aqueles que já são certificados, inclusive. E aí ele pode escolher lá, ele liga para a nossa central de reservas quando o agricultor ainda não dispõe de telefone e efetua a sua reserva. Você não tem um telefone para divulgar? Temos também um telefone do escritório central, que é 48-DDD-3654-0186. As diárias estão custando R$ 70,00. Por pessoa, isso inclui todas as refeições e o pernoite com café da manhã. Thaís, e há a possibilidade do projeto ser ampliado, de beneficiar novos agricultores familiares? Existe, a gente está iniciando agora uma fase de expansão, a gente está começando o trabalho em Biguaçu, aqui mais no litoral, né? Biguaçu e Antônio Carlos, mas por se tratar de uma associação de agricultores, a gente tem um corpo técnico ainda bastante limitado, então a gente está indo com um pouco mais de calma, mas tem possibilidades, a gente tem discutido isso, inclusive em parceria com alguns escritórios municipais da EPAGRE, a gente está começando o trabalho em algumas localidades. E os municípios hoje que tem, que participam do Acolhida na Colônia, quais são? Hoje a gente atua na encosta da Serra Geral, então aqui começando em Rancho Queimado, Anitápolis, Santa Rosa de Lima, né? Gravatá, Urubici, no Alto Vale, né, ali a região de Tuporanga, Atalanta, Ibirama, Vitimarsum, Vitor Meireles, enfim, são 20 e tantos municípios que nós temos agricultores associados já. Thaís Guzatti, da Acolhida na Colônia, um projeto de agroturismo. Muito obrigado pelas suas informações. Nada, um abraço. A mesma mão que conduz foi inchada, colhe o fruto que semeou em sua terra bem cuidada. O resultado do trabalho brota da lavoura e da criação, graças ao esforço organizado e à boa administração. Canta, canta, meu amigo, o fruto do teu suor. Canta, canta com orgulho por ter colhido o melhor. Canta, canta, meu amigo, o fruto do teu suor. Canta, canta com orgulho por ter colhido o melhor. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.